bem criado e não mordo ninguém. Mas se você quer somente ficar, pode até, quem sabe, me despir com seu olhar. Eu fico encabulada e até pago pra ver o que você pensa que vai acontecer. Você sonhando no mundo da lua, pensando que eu já sou sua. Não sou aranha, mas bordo minhas teias. Se o meu perfume já circula em suas veias, o pescador que quiser me fisgar tem que navegar nos mistérios do não há. Eu fico encabulada e até pago pra ver o que você pensa que vai acontecer. Você sonhando no mundo da lua, pensando que eu já sou sua. Quando um homem pensa que me tem em sua mão, eu sempre escorrego como se fosse sabão. Como um amigo dizia, sou escorregadia. Pode se chegar, mas por favor, bem devagar. São muitas flores pra poder me conquistar. Como um amigo de fé já dizia, eu sou escorregadia. Se você quer se chegar, tudo bem. Sou bem criada e não mordo ninguém. Mas se você quer somente ficar, pode até, quem sabe, me despir com seu olhar. Eu não fico encabulada e até pago pra ver o que você pensa que vai acontecer. Você sonhando no mundo da lua, pensando que eu já sou sua. Quando um homem pensa que me tem em sua mão, eu sempre escorrego como se fosse sabão. Como um amigo dizia, sou escorregadia. Pode se chegar, mas por favor, bem devagar. São muitas flores pra poder me conquistar. Como um amigo de fé já dizia, eu sou escorregadia. Eu sou escorregadia.